paz do Senhor. Minha filha um dia me ligou dizendo que queria falar comigo. E eu disse para ela, filhinha, pode tirar o cavalinho da chuva. Ela pensou que eu estivesse dizendo, pode desistir. É que eu aprendi, e é verdade, que antigamente, quando uma pessoa ia falar com alguém e não era íntima da casa, parava o cavalo na frente da casa. Quando era íntima e a conversa era longa, parava atrás num abrigo para cavalos. E às vezes o dono da casa, vendo o cavalo lá na frente, debaixo da chuva, e queria continuar a conversa, dizia, bom, agora pode tirar o cavalinho da chuva. Aí ele entendeu que também para falar com Deus, eu posso tirar o cavalinho da chuva. E eu digo aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus irmãos, para falar comigo, pode tirar o cavalinho da chuva também. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.